Ficheiro 54, página 521, capítulo 28. Quarta-feira, 6 de abril, a quinta-feira, 7 de abril. Eram 8 da noite quando Bublansky se encontrou com Sónia Modig no Weines, na Vasagatan, para beber um café e comer qualquer coisa. Nunca ela o tinha visto tão abatido. Ele contou-lhe tudo o que acontecera naquele dia. Ela ficou calada durante muito tempo. E por fim estendeu a mão e pousou-a na dele. Era a primeira vez que lhe tocava e foi um gesto de pura amizade. Bublansky sorriu tristemente e deu-lhe uma palmadinha na mão. Talvez fosse melhor reformar-me, disse Bublansky. Ela sorriu indulgentemente. Esta investigação está a desfazer-se aos bocados, continuou ele. Já se desfez aos bocados. Contei ao Ekström tudo o que aconteceu hoje e ele limitou-se a dizer: faz o que achares melhor. Parece incapaz de tomar qualquer iniciativa. Não quero dizer mal dos meus superiores, mas no que me diz respeito, o Ekström que se vá lixar. Bublansky assentiu. Estás oficialmente de volta ao caso, mas não acredito que tenhas direito a um pedido de desculpas. O Fast saiu desarvorado esta manhã. E manteve o telemóvel desligado durante todo o dia. Se não aparecer amanhã, vou ter de mandar alguém procurá-lo. Por mim, o Fast pode ir para o diabo que o carregue. Que vai acontecer ao Hedström? Nada. Eu queria acusá-lo, mas o Ekström não se atreve. Corremos com ele e eu tive uma conversa muito séria com o Armansky. Deixámos de trabalhar com a Milton, o que infelizmente significa que perdemos também o Bowman. É pena, era um bom detetive. Como reagiu Armansky? Ficou esmagado. O curioso foi que... O quê? Disse que a Salander nunca gostou do Hedström. Lembrou-se de ela lhe ter dito aqui há anos que o despedisse. Que ele era um desprezível monte de merda. Mas, aparentemente, não quis explicar porquê. O Armansky, naturalmente, não fez o que ela sugeria. Interessante. O Kurt ainda está em Södertalje. Vão revistar a casa do Karl Magnus Lundin. O Jerker anda ocupado a recolher pedaços de Kenneth, o vagabundo Gustafsson. E pouco antes de eu chegar aqui, telefonou-me a dizer que há outro corpo, numa segunda sepultura. A julgar pelas roupas, provavelmente é uma mulher. Parece que já lá está há bastante tempo. Um cemitério num bosque. Jan, assumo que a Salander não é suspeita dos assassínios em Nykvarn. Bublansky sorriu, pela primeira vez em horas. Não, desses podemos riscá-la. Mas sabemos que está armada e que deu um tiro no Lundin. Num pé, note-se, não na cabeça. No caso do Lundin, não há provavelmente grande diferença, mas não esqueças que quem cometeu os assassínios em Enskede é um excelente atirador. Sónia, esta coisa é totalmente absurda. O Maga Lundin e o Sonny Niminen são dois patifes, com cadastros do tamanho do meu braço. O Lundin pode ter engordado 1 ou 2 quilos e não estar no máximo da forma, mas continua a ser perigoso. E o Niminen é um filho da mãe brutal de quem até os durões têm medo. Não sou pura e simplesmente capaz de imaginar como conseguiu uma menorca escanzelada como a Lisbeth Salander deixá-los naquele estado. Não que ele não mereça aquilo e muito mais, não me interpretes mal. Só não consigo perceber como aconteceu. Vamos ter de perguntar-lhe quando a encontrarmos. Ao fim e ao cabo, temos indicações de que é uma pessoa violenta. Até o Kurt pensaria duas vezes em enfrentar aqueles tipos, um de cada vez. E o Kurt não é exatamente um mariquinhas. A questão é saber se ela tinha alguma razão para atacar o Lundin e o Niminen. Uma miúda com dois psicopatas numa cabana de férias abandonada? Consigo imaginar uma ou duas razões. Terá ela tido ajuda de alguém? Haverá outras pessoas implicadas? Não há nada no relatório que aponte para aí. A Salander esteve dentro da cabana. Havia uma chávena de café em cima da mesa. E, além disso, temos o depoimento da tal Anna Victoria Hansson, que é uma espécie de guarda lá do sítio. Vigia os movimentos de toda a gente. Jura que as únicas pessoas que passaram foram a Salander e os nossos dois heróis de Svavel Sio. Como é que a Salander entrou na cabana? Com uma chave. Suponho que atirou do apartamento do Bjurman. Lembras-te da fita cortada? Tem andado ocupada a rapariga. Modig tamborilou com os dedos no tampo da mesa e tentou uma nova teoria. Confirma-se que foi o Lundin que participou no rapto da Miriam Vu? O Paulo Roberto olhou para as fotos de 3 dúzias de motards. Identificou-o imediatamente, sem margem para dúvidas. Foi o homem que viu no armazém em Nykvarn. E o Blomqvist? Ainda não consegui falar com ele. Não está a atender o telemóvel. Mas o Lundin corresponde à descrição que ele fez do homem que atacou a Salander na Lundagatan. Podemos, portanto, assumir que o motoclube de Svavel Sio anda atrás da Salander há já algum tempo. Porquê? Bublanski levantou as mãos abertas. Será que a Salander tem estado a viver todo este tempo na cabana do Bjurman? Perguntou Modig. Também já tinha pensado nisso, mas o Jerker acha que não. A cabana não apresenta sinais de ter sido habitada recentemente. E temos uma testemunha que afirma que ela chegou a pé, hoje de manhã. Que terá ido lá fazer? Não me parece que tivesse encontro marcado com o Lundin. Dificilmente. Deve ter ido procurar qualquer coisa. E a única coisa que lá encontramos foi um par de caixas de arquivo, que parecem conter os documentos da investigação privada do Bjurman sobre ela. Está lá todo o material da assistência social, da agência de tutoria e relatórios da escola. Mas parece que faltam algumas pastas. Estão numeradas. Temos a 1, a 4 e a 5. O que quer dizer que faltam a 2 e a 3. E talvez outras, com números mais altos. O que suscita a questão: por que andaria a Salander à procura de informação sobre ela? Ocorrem-me assim de repente duas razões. Ou quer esconder qualquer coisa que sabia que o Bjurman tinha escrito sobre ela. Ou quer descobrir qualquer coisa. Mas há uma outra questão. Qual? Por que haveria o Bjurman de compilar um extenso relatório a respeito dela e depois ir escondê-lo na sua cabana de férias? Aparentemente, a Salander descobriu o material no sótão. Ele era o tutor dela e tinha a obrigação de tratar-lhe das questões financeiras e outras. Mas o material que encontramos dá a impressão de que estava obcecado pela vida dela, ao ponto de querer reconstituí-la. Esse Bjurman parece cada vez mais um sujeito duvidoso. Estava a pensar nisso hoje, enquanto examinava a lista de clientes na Millennium. Estava na expectativa de ver o nome dele aparecer no meio dos outros. Bem pensado. Lembras-te da pornografia violenta que encontramos no computador dele? Descobriste alguma coisa na Millennium? A verdade é que não sei. O Blomqvist anda ocupado a entrevistar os indivíduos que constam da lista. Mas, segundo a Malin Eriksson, uma das editoras, ainda não descobriu nada de interesse. Jan, tenho de dizer-te uma coisa. O que é? Não acredito que Elizabeth Salander tenha alguma coisa a ver com isto. Com Enskeda e Odenplan, quero dizer. Estava tão convencida como todos os outros quando começamos, mas agora não acredito. E não sei verdadeiramente explicar porquê. Bublanski inclinou a cabeça. Apercebeu-se de que concordava com ela. O gigante loiro andava de um lado para o outro na casa de Lundin, em Svavel Sio. Deteve-se junto à janela da cozinha e olhou para a estrada. Já deviam ter regressado. Sentia um aperto no estômago, alguma coisa correra mal. Não gostava de estar sozinho naquela casa. Não se sentia à vontade ali. Havia uma corrente de ar nos quartos lá em cima e havia sempre ruídos estranhos. Tentou afastar este mal-estar. Era uma parvoíce, bem o sabia, mas nunca gostara de estar sozinho. Não tinha a mais pequena ponta de medo de pessoas de carne e osso, mas achava as casas vazias no campo indescritivelmente horríveis. Os ruídos exacerbavam-lhe a imaginação. Não conseguia livrar-se da sensação de que qualquer coisa obscura e má estava a observá-lo através da fresta da porta. Por vezes parecia-lhe até ouvir uma respiração. Quando era mais novo, fora atormentado por este medo escuro. Ou seja, fora atormentado até que começara a chegar a roupa ao pelo aos colegas da sua idade e até a muitos bastante mais velhos, que achavam divertida aquela sua fraqueza. Chegar a roupa ao pelo era uma coisa em que sempre fora bom, mas era embaraçoso. Detestava a escuridão e estar sozinho. Detestava todas as criaturas que habitavam o escuro e a solidão. Queria que Lundino voltasse para casa. A presença dele restabeleceria o equilíbrio, mesmo que não trocassem uma palavra e não estivessem sequer na mesma divisão. Ouviria ruídos verdadeiros e saberia que estava alguém por perto. Tentou iludir esta ansiedade, ouvindo música na aparelhagem, e procurou nervosamente na estante qualquer coisa que lhe agradasse ler. Os gostos de Lundin em matéria de livros deixavam muito a desejar, e teve de contentar-se com uma coleção de revistas sobre motos, revistas para homens e policiais de um género que nunca lhe interessara. A solidão estava a tornar-se cada vez mais claustrofóbica. Limpou e lubrificou a pistola que guardava no saco, o que teve o efeito de o acalmar durante algum tempo. Por fim, não aguentou continuar dentro de casa. Foi dar uma volta no quintal para apanhar um pouco de ar fresco. Manteve-se fora das vistas das casas vizinhas, mas deteve-se para poder observar as janelas iluminadas onde sabia que havia pessoas. Se ficasse imóvel, conseguia ouvir música à distância. Quando sentiu que tinha de voltar à casa de madeira de Lundin, ficou durante muito tempo parado à porta, até se abstrair daquela sensação opressiva e entrar. Às 7, ligou o televisor para ver um noticiário na TV 4. Ouviu, horrorizado, os títulos das principais notícias e depois o relato do tiroteio na casa de verão, perto de Stalar Holman. Subiu as escadas a correr até ao quarto que ocupava no primeiro piso e enfiou à pressa as suas coisas no saco. 2 minutos mais tarde, já se afastava no Volvo branco. Escapara mesmo a tempo. Um par de quilómetros depois, de Svavelsjö, cruzou-se com 2 carros da polícia que, com as luzes azuis a rodopiar, se dirigiam para a aldeia. Ao cabo de longas e pacientes negociações, Mikael Blomkvist foi autorizado a falar com Holger Palmgren. Fora tão insistente que a enfermeira de serviço acabara por ligar ao Dr. Sivarnandan, que aparentemente morava perto. Sivarnandan chegara 15 minutos depois e assumira a responsabilidade de lidar com o teimoso jornalista. Ao princípio não se mostrara nada simpático. Durante as 2 últimas semanas, vários repórteres tinham descoberto o paradeiro de Palmgren e tentado todos os truques para conseguir um depoimento. O próprio Palmgren recusara sempre recebê-los e o pessoal tinha instruções para não permitir que se aproximassem dele. O Dr. Sivarnandan acompanhara o caso com extrema preocupação. Ficara chocado com os cabeçalhos que Lisbeth Salander gerara na imprensa. E o seu paciente caíra numa profunda depressão, que suspeitava ao médico era fruto da incapacidade em que se encontrava de ajudar a sua antiga pupila. Palmgren interrompera a terapia de recuperação e passava agora os dias a ler os jornais e a seguir pela TV a perseguição a Lisbeth. Tirando isso, refugiava-se no seu quarto, mergulhado em sombrios pensamentos. Mikkel, de pé, diante da secretária de Sivarnandan, explicara que, como era evidente, não desejava sujeitar Holger Palmgren a qualquer espécie de incómodo. Não estava interessado em declarações. Era amigo de Lisbeth Salander. Estava convencido da inocência dela e procurava desesperadamente informação que pudesse lançar alguma luz sobre certos aspectos do seu passado. não fora fácil convencer o Dr. Sivanandan. Miquel tivera de explicar em pormenor o seu próprio papel no drama. Só ao cabo de meia hora de negociações, o médico dera o seu consentimento. Pedira a Miquel que aguardasse enquanto ia perguntar a Palmgren se queria recebê-lo. Regressara 10 minutos mais tarde. Ele aceita falar consigo, mas se não gostar de si, põe-no na rua por uma orelha. Não o entrevistará, nem escreverá na imprensa, seja o que for, sobre esta visita. Nem uma linha, juro. Palmgren ocupava um pequeno quarto com uma cama, uma secretária, uma mesa e duas cadeiras. Era um homem de cabelos brancos, magro como um espantalho. Tinha evidentes problemas de equilíbrio, mas mesmo assim pôs-se de pé quando Miquel entrou. Não estendeu a mão, mas indicou uma das cadeiras junto à mesa. O doutor Sivanandan manteve-se no quarto. Ao princípio, Miquel teve dificuldade em perceber o discurso arrastado de Holger Palmgren. Quem é você que se diz amigo da Lisbeth e o que deseja? Não é obrigado a contar-me seja o que for, mas peço-lhe que ouça o que tenho para dizer antes de me pôr na rua. Palmgren assentiu secamente com a cabeça e foi arrastar os pés, sentar-se na cadeira do outro lado da mesa. Conheci a Lisbeth Salander há 2 anos. Contratei-a para fazer uma pesquisa. Ela foi ter comigo a uma cidade onde na altura eu me encontrava e trabalhámos juntos várias semanas. Perguntou a si mesmo quanto teria de explicar a Palmgren. Decidiu manter-se o mais próximo possível da verdade. Durante esse tempo aconteceram 2 coisas importantes. Uma foi que a Lisbeth me salvou a vida. A outra foi que nos tornámos muito bons amigos por algum tempo. Acabei por conhecê-la bem e estimá-la muito. Em seguida, sem entrar em pormenores, contou como a relação entre os dois terminara repentinamente, depois dos feriados do Natal, 1 ano antes, quando Lisbeth saíra do país. Falou do seu trabalho na Millennium e explicou como Dag Svensson e Mia Johansson tinham sido assassinados e ele se vira arrastado para a perseguição ao assassino. Sei que tem sido incomodado por jornalistas e que os jornais têm publicado histórias completamente idiotas umas atrás das outras. Tudo o que posso garantir-lhe agora é que não estou aqui para conseguir material para mais um artigo. Estou aqui por causa da Lisbeth, como amigo dela. Neste momento sou, provavelmente, uma das poucas pessoas em todo o país que, sem hesitar e sem quaisquer reservas, se encontram do lado dela. Acredito que Lisbeth está inocente. Acredito que o verdadeiro assassino foi um homem chamado Salatchenko. Miquel fez uma pausa. Notar o brilho nos olhos de Palmgren quando pronunciar o nome Salatchenko. Se pode dizer-me qualquer coisa que ajude a lançar alguma luz sobre o passado da Lisbeth, é agora o momento. Se não quer ajudá-la, então estou a desperdiçar o meu tempo e o seu, e fico a saber qual é a sua posição. Palmgren não dissera uma única palavra durante todo o monólogo. Quando Miquel acabou, os olhos dele voltaram a faiscar, mas estava a sorrir. Falou o mais claramente que pôde. Quer verdadeiramente ajudá-la. Miquel assentiu. Palmgren inclinou-se para a frente. Descreva o sofá da sala de estar dela. Nas ocasiões em que a visitei, tinha uma peça de mobiliário extremamente feia e muito usada, com algum valor arqueológico. Calculo que seja do início dos anos 50. Tem 2 almofadas informes de um tecido castanho, com uma espécie de padrão amarelo. Da última vez que o vi, o forro apresentava vários rasgões por onde o estofo ameaçava sair. Subitamente, Palmgren riu-se. Soou mais como se estivesse a tossir. Olhou para o Dr. Sivanandan. Pelo menos confirma que esteve no apartamento dela. Acha, doutor, que seria possível oferecer um café ao meu convidado? Com certeza. O médico pôs-se de pé e saiu. Deteve-se junto à porta para fazer um aceno de cabeça à Blomqvist. Alexander Salatchenko, disse Palmgren mal a porta se fechou. Conhece o nome? Disse-mo a Lisbeth. E penso que é importante contar esta história a alguém, para o caso de eu decidir cair morto, o que não é de todo improvável. Elizabeth, como poderia ela saber alguma coisa a respeito da existência de Salatchenko? É o pai dela. Ao princípio, Mikkel não percebeu o que Palmgren estava a dizer. Só passado um segundo, o significado das palavras se tornou claro. O que está a dizer? O Salatchenko veio para cá nos anos 70. Era uma espécie de refugiado político. Nunca percebi muito bem essa parte da história e Elizabeth nunca abriu a boca a esse respeito. Era um assunto sobre o qual recusava terminantemente falar. A certidão de nascimento, pai incógnito. O Salatchenko é o pai da Elizabeth, repetiu Mikkel em voz alta. Apenas numa ocasião, em todos os anos que a conheci, ela me contou o que tinha acontecido. Foi cerca de um mês antes de eu ter o meu AVC. Pelo que percebi, portanto, o Salatchenko veio para a Suécia em meados dos anos 70. Conheceu a mãe da Elizabeth em 1977. Tiveram uma relação e o resultado foram duas filhas. Duas? Elizabeth e a irmã gêmea Camila. Santo Deus, então há duas? São completamente diferentes. Mas isso é outra história. O verdadeiro nome da mãe de Lisbeth é Agneta Sofia Sjölander. Tinha 17 anos quando conheceu o Salatchenko. Não sei nada sobre o modo como se conheceram, mas, segundo entendi, era uma jovem muito dependente, uma presa fácil para um homem mais velho e experiente. Ficou deslumbrada e quase de certeza perdidamente apaixonada por ele. O Salatchenko revelou-se um indivíduo muito pouco simpático. Suponho que só procurava uma mulher fácil e pouco mais. Naturalmente, ela sonhava com um futuro de segurança ao lado dele, mas o sujeito não estava minimamente interessado em casamento. Nunca casaram, mas em 1979 ela alterou o nome de Sjölander para Salander. Era, suponho, a sua maneira de mostrar que estavam juntos. Que quer dizer com isso? Tsala, Tsalander. Céus, disse Mikkel. Comecei a investigar tudo isto, pouco antes de adoecer. Ela tinha o direito de adotar o nome, porque a mãe, a avó de Lisbeth, se chamava, na realidade, Salander. O que então aconteceu foi que, com o tempo, o Salatchenko se revelou um psicopata de todo tamanho. Embriagava-se e agredia brutalmente a Agneta. Tanto quanto sei, estas agressões prolongaram-se por toda a infância das raparigas. Desde que a Lisbeth conseguia lembrar-se, o pai aparecia em casa, de longe em longe. Por vezes desaparecia durante muito tempo, mas acabava sempre por voltar. Inesperadamente, ao apartamento da Lundagatan. E era sempre a mesma história. Começava com sexo e bebida, e acabava com ele a abusar da mãe de Elizabeth das mais variadas maneiras. A Elizabeth disse-me coisas que indicavam que era algo mais do que agressão física. Andava armado e fazia ameaças, e havia elementos de sadismo e de terrorismo psicológico. Suponho que as coisas só pioraram com o passar dos anos. A mãe da Elizabeth passou uma grande parte da década de 80 aterrorizada. E também batia nas filhas? Não. Ao que parece, não tinha o mínimo interesse nelas. Mal lhes dirigia a palavra. A mãe costumava mandá-las para o quarto pequeno quando o Salatchenko aparecia e não podiam sair de lá sem autorização. Pode, ocasionalmente, ter espancado a Elizabeth ou a irmã, mas isso era sobretudo porque elas o irritavam ou se lhe atravessavam no caminho. A violência era toda dirigida contra a mãe das raparigas. Jesus Cristo, pobre Elizabeth! Palmgren assentiu. Elizabeth contou-me tudo isto muito pouco tempo antes de eu ter adoecido. Foi a primeira vez que eu ouvi falar abertamente do que tinha acontecido. Eu tinha decidido que era mais do que tempo de pôr fim àquela absurda declaração de interdição e tudo isso. Elizabeth é uma das pessoas mais inteligentes que conheço e eu estava preparado para levar novamente o caso ao Tribunal Distrital. Foi então que tive a trombose e, quando acordei, estava aqui. Abarcou com um gesto o pequeno quarto. Uma enfermeira bateu à porta e levou-lhes o café. Palmgren manteve-se silencioso até ela sair.